As fotos cê ia tirar amanhã, liga lá e cancela. Se o dinheiro ainda não tá na conta, a agência espera. Hoje é sexta, amor, olha só como a noite tá bela. Suas amigas não querem ir pro rolê sem você, o problema é delas. Sinto muito, mas hoje é só nós dois e ninguém mais. Essa mina precisa de um cara pra ver se ela deixa nós dois em paz. E não preciso de vela, é bom que acostumem com sua ausência nas festas. Manda um áudio, desmiga, depois nós conversa. 10 graus em São Paulo, pipoca, TV, Netflix. Comédia romântica, fine e umas caixas de bis. Celular no modo avião, nós dois no sofá de um lugar dividindo edredom. E o que ilumina é a luz da minha televisão. Confesso que hoje eu tô muito ansioso. Tô mais ansioso que quarta em dia de jogo. Hoje a noite promete e eu mal posso esperar. Já tenho um roteiro na mente, tudo que eu vou fazer e falar. Uma dúzia de fotos minha fazendo palhaçada. Eu fazendo careta e você segurando a risada. Vou fazer uns stories da minha dançarina mais desajeitada. Minha mãe reclamando, hoje já tá tarde. Ela logo pra casa. 10 graus em São Paulo, pipoca, TV, Netflix. Comédia romântica, fine e umas caixas de bis. Celular no modo avião, nós dois no sofá de um lugar dividindo edredom. E o que ilumina é a luz da minha televisão. 10 graus em São Paulo, pipoca, TV, Netflix. Comédia romântica, fine e umas caixas de bis. Celular no modo avião, nós dois no sofá de um lugar dividindo edredom. E o que ilumina é a luz da minha televisão.